numero sono 2043. Prisma 0 vigilante, 2043. Zero 7, good evening, passing 1,000 from the peak damage at the left side of the 330, direct 2, Dramo to the Sanea, the command of the Apache Mama Press. boa noite, voo 973. Voado da El. Presente, subindo 360, obrigado. Oi, tô, né? Tenha todos, tenha uma boa noite. Controle, Salvador, é o Oceanel 6390, decolado no seu escudo. Atenção, é pelo 350, senhor. Está presente, senhor, autorizou o exame e agradecendo 6390, Oceanel. Obrigado, boa, tá 3250. Salvador, boa noite, tá 3258, passando 1500 na Momo. Momo, solicita a frontida, presente. Óbvio, obrigado.